conheço por tempo atrás. Aquela carta chegou. Olá, tempo faz. Eu sei, faz tempo demais. Eu já pensei até em voltar, mas a vontade acabou. E então o que se faz se a tristeza é demais? E os olhos boiam fundos iguais, e aquele sonho acabou. E nunca mais soa como que não acabou. E ao acabar sempre se sabe o que deixou. Pra ninguém, eu queria a paz dos animais. Palavras vão e vêm. Se usa palavras pra ninguém. Olá, como vai? Eu sei, faz tempo demais. E agradeço por tempo atrás. Aquela carta chegou. E então o que se faz se a tristeza é demais? E os olhos boiam fundos iguais, e aquele sonho acabou.